dinastia 1, 2, 3. Somos Passos Team Blade. Somos Passos Team Blade. Somos Passos Team Blade. Certo, não escuta a dinastia 1, 2, 3. No encontro da rocha com a pedra veio a faísca, da faísca veio o fogo, do fogo nasceu a rima. Reações químicas inspiram meus lábios, minhas artérias na sintonia do compasso, os obstáculos, minha matéria-prima. Peguei o bronze da esperança no sol da justiça. Quando fé e sonho são agrupados, novos compostos de átomos são formados. A dor floresce e faz brotar o verso. Um grão de rap perfuma todo o século. Tipo um apóstolo, escrevo epístolas no meu tempo. Inalo oxigênio, exalo pensamentos. Minha caneta é pólvora, a folha centelha. A fé transforma montanhas em grãos de areia. Minhas rimas são meu arsenal bélico. Livros são as armas, o rap é meu exército. Somos Passos Team Blade. Somos Passos Team Blade. Somos Passos Team Blade. Certo, não escuta a dinastia 1, 2, 3. Somos Passos Team Blade. Somos Passos Team Blade. Somos Passos Team Blade. Certo, não escuta a dinastia 1, 2, 3. Envolto a milícia na escuta. Primo, primo, vamos sem disputa. Somos por todos somos um. Corpo de Cristo real número um. Minha snipe, a espreita. Sou militante, o rap manifesta. Normal, alicado. Na bobeia no Rio, tá ligado? O soberano sabe o peso do fardo. Nossa geração se prontifica em mais uma batalha. A sepultura está vazia, veja. O leão da tribo agora está à destra. Team Blade, só na bênção. Represento o gueto e meio giroflex. Vem comigo, vou mostrar como o vento sopra nós. Norte, side, side, tamo em casa, somos nós. Somos Passos Team Blade. Somos Passos Team Blade. Somos Passos Team Blade. Certo, não escuta a dinastia 1, 2, 3. Somos Passos Team Blade. Somos Passos Team Blade. Somos Passos Team Blade. Certo, não escuta a dinastia 1, 2, 3. Alguém aqui na terra vai fazer a diferença. Aliados do Senhor, marcando minha presença. Dinastia da sequência no que Cristo começou. Aqui corre o santo sangue que ele derramou. A cruz para mim não tem sabor de mel. Tem sabor de luta, amarga como fel. Cabeças decepadas, pessoas apedrejadas. Mortos para que a palavra fosse propagada. Pra chegar aqui e mudar a minha vida. Pra que através da minha, a sua ache saída. Seremos criticados, seremos perseguidos. Não é fácil pra ninguém, Joe. Nem pro mais ungido, de onde vem o meu socorro. Olho para o monte, vem do alto, vem do céu. Jorrando pela fonte, descendo vai lavando a alma da periferia. Muitos são a fé procede, somos a dinastia. Somos Passos Team Blade. Somos Passos Team Blade.